assassino, cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Escuta, bandido, filho da puta, terror das ruas, sobre a sombra da lua, na escuridão da madruga. Eu lamento dizer, mano, é triste. Atiradores de elite, pra vida tramando limite. Acredita, verá, revide, não chegaram ao nosso limite. Sua consciência é mais suja que qualquer esgoto. Deveria viver e ser tratado como um porco. Sua alma é tão suja que até o diabo dispensa. Caçadores de harmonia, estamos aqui pra relembrar uma antiga sequência. Não me role, me diga como pode eliminar uma vida tão nobre. Não interessa se é preto, branco, rico ou pobre. No momento do bote, se trombam você, com certeza seu crânio explode. Eu não tenho receio em dizer que esses caras pra mim não merecem estar vivos. Não sei se estou ou não correndo perigo. Bandido por bandido, eu fico comigo. Qualquer um pode ser assassino, depende do instinto. Não é o que eu quero, parceiro, Deus me livre de sentar o dedo. Que prevaleça a lei, antes você do que eu primeiro. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Chega atirando e matando o assassino, cria do cão. Meu mano me chamou para dar um rolê, antes não fôssemos abordado nas ruas, baú, viaturas, pontapés e socos. No amador que os comovem, filhos da puta da tropa de choque. A chegar espancando e chorando, meu mano, foram vários golpes. Quem fez o que são, filhos da puta, cria do cão. Com um revólver na mão, qualquer um pode ser o dono da razão, né não? Mas escute aí, parceiro, sou o pior pesadelo. Lá meu tem forma, conta moçar, quem quer me janta primeiro. Se liga, parceiro, o papo é verdadeiro. Se liga, parceiro. Estão na captura, correria, viatura. Do meu barraco eu observo o movimento das ruas. Uma, duas, três, quatro RPs vieram pra foder, maluco que vai ser. Abuso de poder, a lei não favorece você. Eu vou ter dó pra crer, quero que vá se fuder. Puta da fada, um vampiro em busca de sangue. Sem essa tralha, um cidadão metido e arrogante. Estilo galã de TV, só vendo pra você crer. Fingido otário e na real está filmando você. Nas horas vagas fico observando o seu movimento. Dentro da fada, um assassino louco e violento, cano lotado na cintura, munição no porta-luva. Absolutamente qual é a desses filhos da puta que não se dão respeito, terminam na bala os nossos direitos. Matou meus trutas, aí cretino, vê se me escuta. Estou de volta, seu pesadelo bate na porta. Sou caçador e o armamento na mente não falta. Não falta, não falta. Chega atirando e matando assassinos, cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Chega atirando e matando assassinos, cria do cão. Chega atirando e matando assassinos, cria do cão. Que Deus perdoe a expressão, mas é o que são. Chega atirando e matando assassinos, cria do cão.